Então vamos lá para o quarto episódio do Nowload News. Estamos conseguindo manter a regularidade, por incrível que pareça. Por enquanto, sim, né? Realmente. Então, cara, essa semana tivemos dois eventos importantes, né, de games, a QuakeCon e a DKS 3713. Que nomezinho, hein? Que nomezinho, mas acho que falaremos mais a fundo sobre elas. Mas antes da gente falar das notícias da semana, vamos então pra fantástica lista de lançamentos, né, da semana. Essa semana até que tem... Essa tá, tá melhor, né? Tá um pouquinho melhor essa semana. Ah, se for comparar com as últimas semanas, né? Pra DS, nós temos Little League World Series, que é um joguinho de beisebol. Quick Yoga Training. Nossa, isso cheira a coisa casual, velho. Pois é, né, cara? Isso cheira, não, isso fede. Nossa, praticamente estampado. Eu sou um jogo casual. Daqui a pouco eles vão começar a colocar aquelas estrelinhas, sabe? Tipo, escrito dentro, casual, assim. É nova classificação de jogo. Ó, genial, cara. Tipo, gênero, né? Tem esportes, puzzle, ação, RPG, casual. Ó, é, câncer, né? Câncer, é. É, continuando então, The Cheetah Girls, Passaporte do Stardom. Nossa, não. Cheetah do Tarzan, alguma coisa? No meu tempo, os nomes de jogos eram mais intuitivos do que isso. Cara, eu não quero nem saber, não vou nem procurar saber o que é. E aí nós temos dois, parece ser mais interessantes, que é o Puzzler Collection, pra DS também, né? Que é uma coleção com mais de 2.000 puzzles, tipo estilo Caça-Palavra, Tetris, Sudoku. Olha o Brick Game voltando aí, hein? Tudo em inglês, obviamente, mas, né, cara, pra um DS é uma coisa até interessante, sabe? Se você ainda tiver enjoado de todos os outros jogos, assim. E também temos Grid, né? A versão pra DS do jogo de corrida da Codemasters. Bastante aclamado, né? Grid, um excelente jogo de corrida. Então, vamos lá. Pra PC, nós temos Fate Undiscovered Realms, um RPGzinho desse de baixo orçamento. Baseball Mogo 2009, velho, indo pro PC, cara. Uau! Não, esse jogo tá em todos, cara. O jogo do ano. Tava só faltando a versão pro PC, né, velho? Ainda bem que temos, né? O que, que a gente ia fazer assim? Eu estava quase comprando um PS3 por causa desse jogo. Eu já comprei, chega quarta-feira e veio. Isso, ferrou lá. É, cara, agora eu devia ter tido sangue frio e analisado melhor o mercado. Os fanboys, quando souberam que foi pro PC, eles se mataram também. Né? Sim, teve aquelas cartas, né, tal. É. Um de corrida saindo pro PC, Ford Racing Off-Road, e pro PC é isso. Pro PS2, nós temos Hannah Montana, Spotlight World Tour. Sim, mas é, daquela seriadinha, né? É, daquele seriado, daquela menina lá. Isso faz parte daquele mega pacotão, 130 jogos sortidos de PS2 e tal. Deve fazer, cara. Provavelmente faz. Sim, sim. Compre de surpresa no meio. Mas, cara, nós temos um joguinho de PS2. Talvez seja uma merda, mas eu tô pondo um pouquinho de fé. Chama B-Boy, que é um jogo de ritmo, né? Estilo Dance Dance Revolution e etc. Uh-huh. Que é de hip-hop, sabe? Break, entendeu? Ah, massa. Parece bem interessante. De PS2 é isso. Temos um jogo de PS3, Monster Madness Grave Danger, que é um jogo de ação multiplayer até 4 pessoas e, enfim, não sei mais o que dele. Pra Wii, nós temos YS One Plus Two, seja lá o que for isso. É tipo, é... o jogo é tão bom que tá lançando a primeira versão e a segunda junta? Deve ser, será? Que é isso? Um RPGzinho. E pra Wii também temos Wild West Guns, que é um joguinho do WiiWare, que vai usar o Zapper, né? Aquele acessório de arma, bem bonito, né? E também um Não. É, em Call of Duty, ela vira uma AK-47. É, sim, pelo menos de acordo com a propaganda da E3. Com certeza, né? Temos também a versão do Little League World Series, aquele joguinho de beisebol, pra Wii também. Pra 360, a gente tem Crash Time, um jogo de corrida aí. Não tem muita informação sobre ele. E um joguinho do Xbox Live Arcade, que é o Braid, que é um joguinho de plataforma 2D, que parece ser bem interessante, que você tem que navegar por 7 mundos e parece que tem alguma coisa com o tempo, assim, e tal. É cheio de puzzles e tudo mais, é bem inteligente e parece ser um joguinho divertido. Então, um dos lançamentos dessa semana é isso, né? Um pouquinho melhor que semana passada. Vamos, então, para as nossas notícias. Mais uma vez, antes da gente ir para a QuakeCon e a DKS 3713, eu gostaria de fazer um comentário sobre o filme de Resident Evil, né? Resident Evil The Generation, que algumas semanas aí, alguns dias, sei lá, lançou um novo trailer e, cara, que tristeza. Estou deprimido. Sério, velho? Sério, cara. Eu tô muito desapontado com aquele trailer. Tá parecendo um CG de Resident Evil 3, sabe? Nossa. Tá horrivelmente mal dublado. tudo, sabe? Eu espero que em japonês seja melhor, mas enfim. O texto tá péssimo, a animação tá horrível, horrível. A movimentação tá horrível, tá parecendo realmente CG de jogo, desses que nem são de alto orçamento. É aquele negócio de jogadores saudosistas e blá, blá, blá. É, tá, ué, é isso aí. Tá vendo? Exatamente. Eu fico falando que não tem que ter nada saudosista e tal, mas começará a ter, começou com o Mega Man 9, agora você vai ver. Os filmes em CG vai ser tudo qualidade de CG de Resident Evil 2, assim. Vai voltar pra qualidade de seriados década de 80. Reboot, né? Nossa, cara, reboot. A própria Capcom, ela tá meio que escondendo o filme agora, entendeu? Porque claro, teve, né, uma péssima recepção, sabe, o trailer. E eles vão estrear em pouquíssimas salas de cinema no Japão. Não vai sair em cinema aqui no Ocidente. Seguinte, eu também tava alimentando, estou alimentando altas expectativas com ele. Ele era tipo a salvação que eu via em relação aos filmes de Resident Evil, né? Cara, Resident Evil 3 foi uma porcaria, sabe? O filme, é. O 1 foi legal, o 2 foi ruim e o terceiro foi uma merda. O 2 salvou o cosplay da Jill lá, que ficou perfeito. É. Foi a melhor parte do 2 pra mim. E, cara, pegar a Claire, assim, e colocar ela como a líder da revolução, sabe? Tipo, lá ela é a doidona que fuma a maconha e não sei o quê. Mudaram a personalidade dela toda. Não, agora eu tenho uma teoria, cara. Eu acho que se você mudar a dublagem de Resident Evil 3, o filme, e trocar o nome dos personagens e dar pra uma pessoa que não viu o filme ainda, ela não vai descobrir que aquilo é de Resident Evil. Alguma. No máximo, ela vai falar: olha, eu vi aquele cara em algum Resident Evil. Ele vai falar: olha, um filme muito ruim do Jorge Romero. Uhum. Não, e cara, aquele lance de domesticar o zumbi, velho, isso foi chupado. Foi chupado infinitamente. Ou foi chupado assim, eu não tenho nota pra dar pra quanto que eles chuparam daquela cena, velho. Depois de tudo isso, eu depositei todas as esperanças no Resident Evil The Generation. Espero que eu não ache tão ruim assim, que nem vocês estão falando, porque se for, vai ser triste. Mas é isso aí. O negócio é que parece que ele tá sendo feito com baixíssimo orçamento, sabe? Baixíssimo. Uhum. Vamos falar então da DKS 3713, ou 3713, ou 3713, ou sei lá o que, como é que você chama? XDY, 3700. Alguns chamaram de Revolution 7, etc. Enfim, alguém me pergunta, o que significa? André, o que significa? DKS, aquela coisa toda. Cara, é o seguinte, é um evento da Square, exclusivo da Square. A Square planejou, a Square organizou, e só tem a ver anúncios da Square, Square Enix, né? É o seguinte, DKS 3713, o D significa Dissidia Final Fantasy, o K significa Kingdom Hearts, o S significa Sigma, porra... Peraí, Sigma, porra? Não. Como assim? Não é meio indecente, não? O S significa Sigma Harmonix. O 3 significa The Third Birthday, que é o nome do novo Parasite Eve. O 7 significa o Final Fantasy 7 Advent Children Complete. E o 13, Final Fantasy 13. Então, DKS. Shazam, né, cara? Tipo assim. É, Shazam total. Shazam. É, Capitão Marvel, né? É, era bom, isso, velho, né, cara? Muito Shazam. Final Fantasy 13, a principal vai ter um raio amarelo no peito. Sim, sabe, vai. Com certeza. Principalmente porque o nome dela é Lightning. É sério? Nó, velho, que nossa, isso. Profecia, hein? Isso é a Bicane, velho. Como diria. Totalmente como a Bicane. A grande profecia Bicane, cara. Ah, meu Deus. Mas, cara, então vamos dar uma resumida aqui no que aconteceu na DKS 3713. Bom, pra começar, Parasite Eve 3, The Third Birthday, foi anunciado pra PSP e vai sair em 2009. Vai ser produzido pela equipe do Tetsuya Nomura, que foi o designer de personagens de todos os Parasite Eve, do 1 e do 2, né? Pra quem não sabe, Parasite Eve é um survival horror, né, da Square. Ele é bem lembrado pela sua extrema qualidade gráfica, né, de CGs e tudo mais, e criaturas bizarras, etc. Que não tem a fama de Silent Hill ou Resident Evil, mas que é um excelente jogo. Não, Parasite Eve foi o primeiro survival horror que eu joguei. É? Bem, eu tinha muito medo de mexer nos corpinhos carbonizados. É, o negócio de Parasite Eve é que tem um parasita que faz as suas mitocôndrias entrar em combustão e sei lá o que, né? É uma coisa bizarra e te transforma em monstro. Ou seja, whatever. Eu vi no YouTube, cara, as CGs são boas até hoje. É muito difícil imaginar que aquilo era pra PS1, sabe? Então, foi anunciado, cara, não um, não dois, mas três Kingdom Hearts. Ah, não! Três. Olha, tem o Kingdom Hearts Birth by Sleep, cuja história vai se passar 10 anos antes do primeiro Kingdom Hearts, que vai sair pra PSP em 2009. 10 anos antes do primeiro Kingdom Hearts, então... o Mickey, o Donald vão ser preto e branco naquele... o comecinho assim. Vai ser tudo mudo, eles não vão falar. Exato, vai ser que nem aquele desenho do Mickey no navio, né? E tal. Exatamente. Isso vai ser tipo um Kingdom Hearts Origins, assim? Não foi divulgado muita coisa, mas parece que sim, né, cara? Não, porque você sabe que quando eles lançam um Origins de alguma coisa, é porque essa coisa tá dando é certo. É verdade, é isso. Todo mundo sabe que Kingdom Hearts tá dando certo. Outro Kingdom Hearts, que vai sair pra DS, é o Kingdom Hearts... Olha que nome bizarro. Olha o nome da criança. Kingdom Hearts... Cara, não sei como é que... Não vou tentar pronunciar isso em inglês, eu vou pronunciar em português. Kingdom Hearts 358/2 dias. Tipo, dias de days, entendeu? Days. 358/2 days. Enfim. What the fuck? E se você dividir 358 por 2, né, que é o que eles estão te mostrando na espécie matemática, você encontra um valor aí, né, 150, 25, 178, 179, sei lá. Então, assim, né, você podia simplificar o nome, né, matematicamente falando. Tipo, né, Resident Evil 5, Resident Evil raiz de 25. Log de 10 na base. Resident Evil X igual a 4 mais 1. É. Mas então, esse título, 358/2 dias, é um segredo que só vai ser revelado no final do jogo. E outro Kingdom Hearts, Kingdom Hearts Coded, que vai sair pra celulares. Ah, não. Tanto de celular quanto de DS vão ser lançados no final do ano agora. E o outro só em 2009. Cara, o jogo de celular, ele tem uma informação, assim, se ele tem uma história? Tem, ou... vai ter uma história tão profunda quanto as outras. E os gráficos estão tipo PS2, entendeu? Que então, isso, vamos ver que um celular, hoje em dia, ele faz tudo menos principalmente ligar. Japonês, né, cara? Nossa, é. O John Carmack disse que ele prefere produzir pra iPhone do que pra PSP e DS, porque o iPhone tá mais poderoso que o PSP e DS. É, o iPhone, entendeu? Tá muito foda, velho. Ele tem muito poder de processamento. Então, foram anunciados muita coisa também sobre o Fábula Nova Crystallis, né? A Fábula de Final Fantasy XIII, que vão incluir Final Fantasy XIII e mais dois jogos. Dentre essas coisas, foi revelado que o Final Fantasy Versus XIII, que é o que vai sair pra PS3, exclusivo pra PS3, esse é exclusivo pra PS3. Por enquanto. Tá sendo criado pela mesma equipe de Advent Children. Eles dizem que vai ser um jogo como nenhum outro na série Final Fantasy. E vai ser um bem diferente do 13 mesmo. Você sabe, né, cara? Eu só acredito vindo, né? Sabe, o Firefox 3 ia revolucionar a forma de navegar. Eu tô com o meu Firefox 3 aqui e eu não me sinto revolucionado, entendeu? Então, cara, eu só acredito vindo. Outro jogo de Final Fantasy 13 vai ser o Final Fantasy... Cara, eu posso estar errado na pronúncia disso, mas como essa palavra vem do latim, eu vou falar do jeito que eu acho que ela seja pronunciada. O Final Fantasy Agito 13, eu acho que é isso. Se tivesse de japonês, seria Agito, mas como não é, então, enfim. Que está sendo desenvolvido para celulares e vai ser um jogo Final Fantasy completo, entendeu? Não vai ser uma versãozinha idiota nem nada. Não. Isso, vai ser... Celulares estão tomando espaço mesmo, hein, cara? Pois é, cara. E os três juntos vão completar o Final Fantasy 13, né, que é o principal. Pela primeira vez, então, foram mostradas cenas in-game, né, do Final Fantasy 13 sendo jogado e tudo mais. Cara, eu espero de coração que Final Fantasy 13 seja melhor que 7. Pois é, esse é foda. Porque, né, sério, eu não aguento mais, sabe, o mundo da Square girar em torno de Final Fantasy 7. Pois é, nem eles, né, cara. A Square deve ser que nem aquelas bandas ultra antigas que sempre tem que tocar no show. É, de Purple com Smoke on the Water. Exatamente, inteiro, Final Fantasy 7 é o Smoke on the Water da Square. Boa, boa, Fred. Foi revelado também a data do Dissidia Final Fantasy, né? Vai ser lançado em dezembro desse ano. Por último, cara, a notícia, eu acho que foi a mais bombástica da DKS 3713. No Final Fantasy 7 Advent Children Complete, que é tipo uma edição de colecionador, né, do Advent Children, vai incluir um demo de Final Fantasy 13, tipo um demo jogável. Uau! É, isso foi absurdo, cara. Isso foi então, absurdo. Então, assim, os fãs devem estar malucos. Apesar de que isso vai sair em março. Então, eu acho que da DKS 3713 é isso. Eu acho que eles deveriam mudar o nome. Tipo, eles vão mudar o nome, né? Eu acho que eles sempre mudam a cara, sabe? É. Vou colocar o nome, tipo, sabe, Square Expo, entendeu? É. Sabe? Pronto. O nome tá mais decente. Muito mais. O nome é um puta spoiler do que eles vão anunciar, é, se você conseguir decifrar ele antes, né? É, tem isso. É, tipo, né, Square FF13 Demo DVD. Vamos então pra QuakeCon 2008, que ocorreu semana passada, e obviamente além dos torneios de Quake e etc, né? Que vamos ao que interessa, né? A QuakeCon é um evento da ID Software, né? criadores de Doom, Quake e outros jogos aí, presidida e cofundada por John Carmack. Que não tem nenhuma relação com a marca de aveia. Não. Quaker com... Não tivemos grandes surpresas, mas alguns detalhes interessantes foram julgados sobre os jogos futuros da empresa, né? Eles anunciaram, novamente, assim, todo mundo já sabia, mas eles anunciaram Doom 4, né? Eles falaram do novo jogo dele, Rage, que é um jogo também de primeira pessoa, parece que eles só fazem jogos de primeira pessoa, que vai usar a nova engine deles, que é a... Porra! A nova engine deles é a porra. Eles são muito pornográficos nesses eventos. Esses caras estão ficando meio agressivos, velho. Eles colocam porra em todo lugar. É. A nova engine da ID, que é a Tech 5, e é um jogo com um universo bem grande, assim, pra você explorar e tal, apesar de que ele não é open-ended, né, aberto, assim, ele vai ser mais cinematográfico, mas é uma coisa meio que pós-apocalíptica, assim, né, pra variar um pouco, e vai parecer um pouco com o Mad Max, assim, aquele negócio de deserto e, sabe, vai ter bastante veículo e tal. Os gráficos estão bem fortes. Fodas, né? E uma coisa interessante que eles anunciaram é que apesar de que o jogo vai sair pras três plataformas, né? O PC, PS3 e 360. Ah, achei que você ia falar o Wii, cara. Ah, que triste. PC, né? E você viu o que ele falou? Que os gráficos são fodas, então não vai ser pra Wii. E o John Carmack disse que o jogo vai ser tão grande que ele não caberia em dois discos de 360. Ah. E ele disse que não é viável fazer em três, então a versão de 360 vai ser podada, sabe? Eu quero saber quem foi a anta da Microsoft que quis colocar DVD ao invés de Blu-ray. Pois é, esse, né, desgraça, cara, desse videogame, velho. É, vamos deixar mais barato e facilitar a pirataria. É, velho, esse cara deve ser a anta da Microsoft mesmo agora, sabe? Deve ser o mesmo cara que trabalha na Rockstar. Sim. E entregou o negócio lá. Sabe, né? Provavelmente. Deve ter sido demitido da Microsoft e foi pra... Foi pra Rockstar. Rockstar. Foi isso mesmo. Mas então, é... E o impressionante dele ter dito isso, cara, é que ele também disse que o Doom 4 vai ser 3 vezes mais potente, mais foda, né, que o Rage. Então, assim, como, cara? Ou seja, que vai ser isso? O objetivo do John Carmack é levar a barra de visuais pra uma coisa que nunca foi vista antes, entendeu? Pro infinito e além. Novamente, né? E, né, Fernando, outra coisa aí, né, que eles anunciaram? Foi o novo Wolfenstein. Wolfenstein! Tem que ser que nem o Hitler quando você falar. Wolfenstein. De novo você mandando ver nos nazistas. É, os nazistas compactos. O trailer tá muito foda, tá, cara. Tá muito foda. Nossa, haja história de nazistas. Cara. Cara, o mais legal é que o último chefe do Wolfenstein 3D é o Hitler, cara. É o Hitler. Véi, que isso, é muito engraçado. Muito massa, sabe? Pode e, fazer isso? Sei tipo lá, assim, sabe? É o Hitler com uma mega minigun, assim, sabe? Outra coisa que eu não entendi muito bem, um remake do Quake 3 browser-based, ou seja, baseado em browser, que vai ser grátis. Hã? Eu não entendi, cara. Você vai poder jogar no seu Firefox Quake 3 online? Eu não tô entendendo isso. Que isso? Viu? Aí, Fred, toma. Firefox 3 é O Firefox 3 tá revolucionando, não acredito, velho. Será que é verdade? Pô, cara. Não, mas eles não falaram que era Firefox based, né? Eles falaram que era browser based. Eu não sei o que significa, cara. Não tenho a menor ideia, mas esse é grátis, enfim. Mas, esse que interessa. Ah, cara, eu não acredito nessa história de grátis também, não, sabe? É grátis. Beleza, mas pra você translate você paga, sabe? Assim. Não, isso tem muito, mas por exemplo, o Fear, o modo online do Fear, você pode baixar grátis, entendeu? Uhum. Tipo, você, você joga só o modo online, você vai lá no site deles e baixa o online grátis. Então, é, QuakeCon é isso. Mais alguma notícia aí, Fernando, Fred? Um estudo. Eles estavam querendo dar treinamento para jovens cirurgiões, né, que acabaram de se formar e não tinha prática pra poder fazer cirurgias já. Ele acabou de formar, não vai sair cortando pessoas sem saber o que tá fazendo. Eles tiveram a ideia de criar uma aplicação usando o Wiimote pra simular uma cirurgia. Uau. E depois desses, que, 6-7 meses de experiência, falaram que os cirurgiões, eles ficaram 50% melhores. Eles melhoraram 50% a sua precisão depois de treinar com o Wiimote. Como assim? Que desgraça é essa? O período de residência de 2 anos, apanhando que nem um desgraçado no hospital, sabe? É, vendo um médico especializado fazer tudo, não deveria te ensinar a fazer isso, não? Não precisa, deve ficar só fazendo isso, sabe? Jogando Wii o dia inteiro. Ou seja, a melhor parte da medicina. Né? Aí, gente, façam medicina, porque o curso inteiro é Wii, hein? É. O último, você recebeu o currículo lá, o último período, Wii 1, Wii 2. É, mais alguma coisa aí? Eu não tô acreditando nessa história de 50% também não, cara. Que é 50% melhor em termos de cirurgia? Morreu 50% menos, é isso? Então a gente fica por aqui essa semana. Fiquem ligados aí no podcast de sábado, né? Que nós vamos gravar agora. Podcast maratona download, meu filho. Vamos nessa.